2006, o 13º ano consecutivos no ar, de um jardim, um coreto, a música e a saudade, agora pela Rede USP de Rádio, São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, esta em 107,9. Somente com sucessos carnavalescos, você está ouvindo, a pedida de todos os domingos, de manhã, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Ele que sabe das coisas, ele que é o Juninho, ele que é o nosso diretor técnico. A pergunta é para você, Juninho. Quem é a rainha do nosso carnaval? A moreninha, a loirinha ou a mulatinha? Juninho diz que as três. É lógico. Ele tem bom gosto, ele sabe das coisas e ele tem um jipe para conduzi-las nos cursos. Juninho com as três, a moreninha, a loirinha ou a mulatinha. Aqui, cada cantor defende a sua rainha. Mário Reis, do Lamartine Babo, diz que a moreninha, a linda morena. Silvio Caldas, em Foca do João de Barro, a loirinha, em linda loirinha. E Rui Rei, com seus músicos, cantando e enaltecendo a mulatinha. É, branca é branca, preta é preta, mas ele diz que a mulata é a tal. Ótima pequena, não há branco que não perca seu juízo. Onde tu passas, sai às vezes por questão, toda a gente faz questão do teu sorriso. Linda morena, morena, morena que me faz penar. A lua cheia, que tanto brilha, não brilha tanto quanto teu olhar. Teu coração é uma espécie de pensão, invenção familiar, a beira-mar. Oh, moreninha, não aluges tudo não, deixa ao menos um porão pra eu morar. Linda morena, morena, morena que me faz penar. A lua cheia, que tanto brilha, não brilha tanto quanto o teu olhar. Tua causa já se faz revolução, vai haver transformação na cor da lua. Antigamente a mulata era a rainha, desta vez a moreninha, a taça é tua. Carnaval, lourinha, lourinha,